Mês de maio, mês de junho, são dois meses evoluídos. Mês de maio, mês de junho, são dois meses evoluídos. Mas o Mucambo é terra querida, eu vou cantar reunida. Mas o Mucambo é terra querida, eu vou cantar reunida. Mês de maio, mês de junho.